Aê, tumba Jussara, tumba Jussara, olha eu aqui. Aê, tumba Jussara, tumba Jussara, da aldeia do Tom Benci. Jussara, olha eu aqui. Aê, tumba Jussara, tumba Jussara, da aldeia do Tom Benci. Sara, da aldeia do Tom Benci.